se perde e a dor nos faz calar. Te chamo, Senhor, com lágrimas, a tua voz a nos guiar. Encontramos o perdido e a esperança a renascer. Restitui, Senhor amado, o que é nosso a teu poder. Levanta, Senhor, o caído, com amor que não se esconde. Nosso coração é abrigo, onde a graça sempre responde. Nosso laço é de unidade, teu amor nos faz viver. Em cada ato de bondade, a tua luz vai prevalecer. Podemos nos omitir, com a mão estendida, vamos juntos prosseguir. E se o fardo é pesado, teu amor nos faz suportar. A cada passo ao lado, vamos juntos não parar. Levanta, Senhor, o caído, com amor que não se esconde. Nosso coração é abrigo, onde a graça sempre responde. Nosso laço é de unidade, teu amor nos faz viver. Em cada ato de bondade, a tua luz vai prevalecer. Ó Senhor, ensina-nos a cuidar do nosso irmão. Em cada gesto, em cada ato, refletir tua compaixão. Na casa que edificamos, um telhado a proteger.